Aqui, Rádio Livre, você é livre, eu sou livre, somos todos livres, desde que a nossa liberdade não oprima o outro. Então, galera, cola aí na rádio, vem fazer seu programa, vem botar sua voz para ouvir. Então, bom, o programa de hoje a gente vai lançar um pouco a ideia de dois eventos que ocorrem essa semana, né? Que é a Semana da Consciência Negra, ao mesmo tempo que é a Semana da Pátria, né? E o que, que significa a pátria? A pátria dos brancos é a mesma pátria dos negros, tá ligado? A pátria que escravizou uma galera é a mesma pátria daqueles que foram escravizadores, os latifundiários, dos... essa pátria aí que tá fodendo com a gente todo dia, que faz a gente se sentir diferente e superior ao outro, a ponto de fazer o outro se tornar um objeto nas suas mãos, né? Que é isso que o escravo era e ainda é. Ele é um objeto na mão do outro do qual você usufrui a seu bel prazer. Ele se torna sua propriedade privada. Então, a pátria é um mecanismo para você objetificar o outro, né? Isso aconteceu na Alemanha nazista, aconteceu com os fascistas em vários lugares do mundo. O Getúlio Vargas se utilizou muito do patriotismo, a ditadura militar usou do patriotismo como uma ferramenta de... Não está transmitindo. Como uma ferramenta de... Ops, saiu. A ditadura usou também do patriotismo como um mecanismo de perseguição aos comunistas, aos negros, aos pobres, aos favelados, a qualquer um que se colocava em oposição ao regime. Então, hoje a gente vai discutir um pouco dessa pira. O que, que é a... O que, que representa a Semana da Consciência Negra, mas também o que, que representa a pátria, né? O que, que é a pátria do negro, a pátria do africano, a pátria do... É isso, né? A gente pensa nem pátria, nem patrão, nem amos. Nem fronteira. Se apresenta aí, Ernesto. Pô. Salve, raça! Ernesto aqui na Rádio Gralha, 106.1 Frequências Sonoras Livres. Como a gente estava falando, é livre do Estado, livre do poder, livre do dinheiro, livre de tudo quanto é opressão, de proselitismo religioso, político, partidário e por aí vai. Aí dá pra gente ficar falando um monte de refrão aí. Mas sobre o dia que passou de ontem, da República, né? Salve a República! Salve o caralho! Eu acho que é uma pira muito grande e dá pra gente até relacionar, pensando já na consciência negra, o como essa república foi construída por negros, o como todo essa república que hoje a gente vive teve muito negro que não teve nenhum ponto na história da construção do nosso Brasil república e ele estava lá. Ou seja, que tipo de sociedade que construiu a nossa república? Realmente, né? Tipo, qual foi os oprimidos que, ao mesmo tempo, estavam construindo, estavam dando legitimidade para isso, por meio da repressão, claro. Que tipo de Estado hoje que não tem legitimidade por repressão? E para iniciar, então, com música, né? Para a gente não entrar no poço das profundezas da crítica profunda, vamos mandar um Olodum, Raça Negra. Deus dos deuses, Olodum, movimenta o mundo inteiro e africaniza o dom que compõe a natureza. É Deus dos deuses, Olodum, movimenta o mundo inteiro e africaniza o dom que compõe a natureza. O negro revela a grandeza, se o mundo não reina a tristeza, não. Infinita beleza, o sétimo sentido da tal legião. Pelourinho é meu quadro negro, negro

ao sul. A inquietude africana fez nascer, entre outros beats, o bumba, o maracatu, o afoxé, o shot, o choro, o samba, o baião, o coco, a embolada. Entre outros, os Jackson e os Ferreiras, os Gonzagas e os Coxinhas, as Lias, as Silvas e os Moreiras. A alma africana sempre esteve no olho do furacão. Dedê no bacalhau, legítima e generosa transgressão. Fazendo história, ganhando o mundo com estilo. Mas é o ariano que ignora o africano. Ou é o africano que ignora o ariano. Mas é o ariano que ignora o africano. Ou é o africano que ignora o ariano. Estamos de volta ao programa La Cidade, aqui na Rádio Gralha 106.1. E hoje, para quem pegou o programa no meio, se tem alguém ouvindo do outro lado, eu sempre fico na dúvida. A discussão é um pouco a relação entre isso que a gente chama de pátria e a Semana da Consciência Negra, né? Que é, eu acho que dá para a gente pensar um pouco no, na, já que a gente está num momento interessante de falar da República e tal. É interessante que, bom, a abolição foi anterior à República, né? Mas mesmo nesses tempos de República, várias revoltas negras foram duramente reprimidas no Brasil, né? Tipo, na Primeira República. E acontece ainda todo dia aí na periferia e tal. Aqui em Curitiba a parada tá fervendo ali no Santa Quitéria, porque, tipo, estão reintegrando a galera, estão. Enfim, a galera quer. Está cada vez mais, principalmente a população negra, que está cada vez mais restrita a habitar os subúrbios mais distantes dos grandes centros urbanos, tendo que enfrentar 2-3 horas de transporte público, fazer os trabalhos mais desgastantes fisicamente, menos remunerados, sem a possibilidade de se inserir, por exemplo, numa universidade, tá ligado? Que referencial que uma criança negra tem hoje quando ela olha para toda a sociedade e todas as posições de comando são exercidas por pessoas brancas e as pessoas negras que estão nos grandes centros financeiros do Brasil, a grande parte delas está para limpar o chão, está para fazer o trabalho da faxina, né? E a gente costuma erroneamente dizer que não há negros na universidade. Não, eles não estão na universidade. E acho que a gente precisa abrir um pouco mais os olhos para essa questão e olhar, porra, como não tem negro na universidade, quem é que limpa o chão, quem é que limpa o banheiro, tá ligado? Quem é que serve ali no RU, quem é que, quem é que faz todo aquele serviço que nenhum dos playboys brancos da universidade querem fazer, tá ligado? E, então, não dá para dizer que há uma exclusão dos negros da universidade, porque eles estão incluídos como a mão de obra barata que fazem aquele trampo que, velho, é limpar tua bosta, tá ligado? É isso que a galera faz. E aí, mano, a gente vai ficar até quando questionando, cota é reformismo? Mano, é um reformismo mais do que necessário, tá ligado? Essa galera tem que estar aqui e tem que trazer, tem que botar sua voz e seus referenciais dentro da ciência, né? E aí é foda a gente não se atentar para esse tipo de coisa. E o que eu vejo um pouco assim, ô Baltazar, é que até as cotas hoje elas estão sendo rediscutidas no sentido de extinguir elas. Porque quem hoje está nesses conselhos universitários e tudo mais, não tem nem um pouco de aproximação, ou não se identifica, não é representado, não acha justo, não consegue conceber a população negra como uma população periférica dentro da nossa sociedade, principalmente dentro da universidade. E aí eu fico pensando, até quando a gente vai ficar discutindo migalha? Nossa, discutir as cotas é um negócio, tipo, pô, massa, é extremamente necessário. Mas no sentido de defender ela, é uma coisa, nossa, que eu fico imaginando. Nossa, a gente está muito para trás no entendimento do que acontece, do que aconteceu e do que está acontecendo. No nosso dia a dia, ou em outras cidades, enfim. Já que o programa La Cidade também, ele busca pensar a cidade, né? Mas como isso é migalha, nossa, é uma migalha que eu acho foda. E aí, tipo, para fazer uma autocrítica nossa mesmo, de que qual é o caminho, qual que é o nosso proceder de não mais ficar fazendo isso, de discutir a migalha. E aí eu penso nas experiências que já tive, no que já conheci com a galera e tudo mais. É um negócio muito louco, porque quem hoje está construindo a universidade, quem hoje está construindo os municípios, o estado e tudo mais, não estão nem um pouco querendo entender isso. E os poucos que estão querendo entender estão nesse ponto que a gente está, de discutir as migalhas, de defender elas. E as cotas, claro. Pô, não, as cotas são importantíssimas, elas têm que acontecer. O que eu estou querendo dizer é, tipo, está na hora da gente avançar mais um passo. Está na hora da gente ir para frente. O problema é que a gente está num período em que a gente não está conseguindo avançar. O que a gente tem hoje é lutar pelo pouco que a gente conquistou, tá ligado? E, mano, por que que é importante, sei lá, o negro, o pobre, a mulher, todos os oprimidos estejam na universidade, tá ligado? Por que que você tem que defender isso, tá ligado? Também. Porque, mano, tem a história de um mano no Rio de Janeiro, que da engenharia elétrica, que ele era negro, veio do morro, pá. E o mestrado dele foi ensinar a galera da vila dele a fazer gato de luz sem se queimar, tá ligado? Sem tomar choque, sem... É um conhecimento que está muito restrito ao número de pessoas que o cara foi lá e levou para a vila dele, mano. É isso, não é... E o conhecimento que ele vai produzir não vai ser para aqueles agentes do capital que estão, sei lá, para Monsanto, para Bung, para... Mano, é para a galera da vila dele ali que agora não vai, tipo, não toma mais choque quando vai fazer gato de luz e, porra, não morre, tá ligado? É um conhecimento que foi apropriado pela periferia que, porra, não tem igual, assim, tá ligado? O conhecimento, diz aquela primeira frase do Corão, né? O conhecimento liberta, assim, na medida que você se apropria dele e divide com a galera que está em volta. Bom, para a gente dar uma pausa aí nessa discussão longa, até porque eu tenho que sair daqui a pouquinho, eu vou botar aqui uma música bacana para quem gosta de um pagodão aí. Netinho de Paula, Gente da Gente. Na verdade, Negritude Júnior, eu via isso na minha adolescência, cara. E aí, Guilherme? Como é que tá o tempo, mano? Aí, é tempo de atitude, ó, mano. Pode crer. Ei, bro, diz aí sua cara, vai. Aí, minha cara é essa aqui, ó, mano. 3, 2, 1, 0, contagem regressiva, pesadelo no ar. Racionais, voz ativa, não bebo do veneno que o sistema me traz. O controle remoto não me domina mais. Preto até o osso, cachorro louco sempre firme. Mano Brown, bicho solto, longe do crime. É preciso ser malandro de atitude. E aí, sangue bom? Com vocês, Negritude. Esse samba é pra gente da gente, que vive a pegar no batente, com sol ou com chuva doente, sabe que tem que trabalhar. Esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha. Essa gente da gente não dá falha, porque não tem fã de canalha. Essa gente é na gente que crê, negritude é lição de viver. Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais e só querem um pouquinho de paz e precisam ouvir racionais. Essa gente é na gente que crê, negritude é lição de viver. Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais e só querem um pouquinho de paz e precisam ouvir racionais. Como é que é, Mano Brown? E aí? O Brau, tô preocupado, hein? Aí, mano, poder para o povo, sem palavras. Essa é a sigla. Brau, mas as coisas estão melhorando, não estão, não? Não, não, não. Povo da periferia, maioria. Poder para a maioria, poder para o nosso povo. Certo, mano? Tá certo, Brau. Esse samba é pra gente da gente, que vive a pegar no batente, com sol ou com chuva doente. Sabe que tem que trabalhar, esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha. Essa gente da gente não dá falha, porque não tem fã de canalha. Essa gente é na gente que crê, negritude é lição de viver. Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais e só querem um pouquinho de paz e precisam ouvir racionais. Essa gente é na gente que crê, negritude é lição de viver. Você é a presença dos irmãos do Racionais, do nosso disco. Muito obrigado, mano. Mano Brown no ar, revolucionário. Ô, Brown, e aquela mensagem pra rapaziada da Zona Sul? Bora na favela aí, Jardim Piratiçara na área. Ih, olha o Parque P aí, Brown, olha o Parque P. Conheço muito bem aí. Jardim Evora, tô de olho em vocês, mano. Não preciso nem falar que cara ficou aí, meu recruto, né? Mas aí, o Abel Adventista, Capão Redondo, pá. É, Guaianazes, né, Brown? Certo aí, Cidade Tiradentes. Mogi, o pagode tá pegando lá, viu, Brown? Raze Vasconcelos, eu tô ligado que tem muito rap. É, rapaziada, tá curtindo de montão. A todos vocês, um grande beijo. Aí, Sapopemba, grande abraço. A Andrade de verdade é viver, maluco. Esse ideia. Eu sou o Siri, eu queria falar uma coisa. Um salve pro Mano Brown. E Netinho, vai tomar na polícia que você bate em mulher. Isso aí é pra essa galera machista, pra prestar atenção. Que feminismo é o oposto de masculinismo. Beleza? Então, cuidado com o dia que as fêmeas se tornarem femistas. Rádio Gralho, uma rádio livre que não tolera a imposição de gênero. Aê, aê, mãe África, seus filhos vieram de longe só pra sofrer. Aê, aê, mãe África, todo guerreiro no seu terreiro sabe sua lei. E vai coroar, negro rei, e vai coroar, negro rei, e vai coroar. Choro, isso é um tesouro aos filhos de eletromagnético, essa coisa aqui te assombra. Com filhos de rei. Mas guarda esse choro, isso é um tesouro, ó filhos de rei. Ouviram? Vocês não ouviram, porque vocês não estão em dia. Meu nome é Deus. Brasil, eu sou aquele que não existe. Cabeças existem, mas Deus não. E as cabeças me convencem da existência divina. Brasil, mamãe África. Aê, aê. Papai Lia, Bacuni, Plodão, pra eu dormir. Não desliga o microfone, seu otário. Pode usar o microfone aqui. Você que escuta a rádio Gralha, lágrima de palha, sejam baseados. É, essa é a Rádio Gralha, o microfone aberto. Microfone aberto, como a gente devia fazer mais vezes isso aqui, né? Uma rádio livre deveria romper mais com o modelo comercial, modelo padrão, modelo padronizado de fazer programinhas sempre no mesmo horário, do programa ser apresentado sempre pelas mesmas pessoas. É, as pessoas vão, postejam no microfone e depois vão embora. Eu fico de cara. No bocejar do besouro. Estilo de ovo, tá ligado? Eu encontrei ele ontem na virada lá. Chego, é. Daí eu comprei um bolinho dele. Massa. De ontem. Bom, no bocejar do brilho do. Do bocejar do besouro. Se encontra a verdade de toda essa merda. O escaravelho que vive a rolar sua bolinha de bosta, até que ele se torna maior que o escaravelho e o esmaga, como o peso do planeta sobre a mente do filósofo, como o peso do Caetano e de pedacinho em pedacinho de merda coletada pelo besouro se faz todo um universo de diferenças que em si só engloba uma complexidade universal, assim como essa que invade seu ouvido através de um equipamento feito de silício. Estamos aqui na Rádio Gralha, compondo a merda do mundo. Como já foi dito, a elétrica, o espectro eletromagnético é uma extensão dos nervos do ser humano. Se as ferramentas são uma extensão das mãos, das costas e das pernas, e as rodas são a extensão dos pés, o espectro eletromagnético será a extensão dos nossos nervos para podermos interferir diretamente na pirâmide hierárquica da comunicação, o coronelismo eletrônico que assola essa nação. Porque o espectro deveria ser livre. Porque o espectro deve ser aberto. Conrad, Siri, responda essa pergunta. Porque o espectro deve ser aberto. Porque nada que é fechado é legal. Viva o código aberto. É. Abra suas pernas. Também é bom. Falando sobre a liberdade da informação, vou mencionar um jogo de RPG chamado Mago Ascensão, onde existe uma tribo chamada os Adeptos da Virtualidade, onde eles dizem que é o seguinte, a informação... Calma aí, deixa... Os Adeptos da Virtualidade, eles têm uma cultura que eles acreditam que a informação, ela é um ser vivo, entendeu? Então ela é livre, e ela quer ser livre, mas a gente impede ela de ser livre, entendeu? Tá ligado? A informação, ela sempre é livre, ela corre como a água, mas a gente põe as barreiras na informação. Então vocês estão me dizendo que a informação, além de ser um ser cognoscente, ele tem vontade própria? A informação, a vontade da informação, o seu impulso primitivo de vida é a ser livre, é a liberdade, é poder informar as pessoas sem amarras. Acho que é a troca de consciências, vulgarmente chamada de informações, deve ser interpretada como um círculo que é fechado assim, como um cu novato. E a Rádio Gralha tem que se inserir nesse cu e alargá-lo de forma que ele seja aberto e tudo lhe passe, todas as consciências sejam trocadas, interferidas e distorcidas em prol de uma realidade absurda, muito louca. Eu acho que isso aí parece muito William Burroughs, cara, dizendo que é um cu gigante que traz a informação pra gente. O espectro é um duto também. Um duto. O espectro é um duto. Dá pra você evacuar por aqui. Evacue já. Não passe aperto. Pegue logo seu microfone, seu transmissor e evacue as suas informações. No vácuo da informação existe muita caganeira. A evacuação da pele é o suor. Você não é apenas uma privada que tem que ficar recebendo merda alheia. Você também é um cu, cague também. Pelo direito a jogar bosta. Jogue a sua bosta todos os dias. Não deixe de ficar comendo bosta. Jogue a sua também. A sua também. E se você é um merda, se retroalimente. Coma. É uma... A gente tá falando de coprofagia ou de antropofagia? Já me perdi aqui. Evacuar. Não tem nada que engolir. É pra jogar pra fora mesmo. Beleza. Isso aí é uma analogia, assim? Uma metáfora? Ou a gente tá só falando merda mesmo? Metáfora do português. Quando você faz alusão a uma coisa dizendo outra. De significado coletivo. Enfim, não adianta nada você ter uma metáfora só pra você. O nome disso é esquizofrenia. Eu vou contar uma história. Às vezes a gente não precisa cagar pra fazer merda. É, a gente pode fazer merda em outro lugar. Por exemplo, você pega agora um vidro daqueles de palmito ou de pepino, esvazia, coloca tudo num pote plástico, um Tupperware, e aí você coloca umas pedrinhas ali dentro, uns parafusinhos, uns pregos, um pouquinho de areia e pólvora, muita pólvora e crisântemo. Crisântemo, aquela flor que você cata em cemitério, que é flor de morto. Aí você entope com mais areia, coloca algum combustível dentro, querosene é perfeito. Fecha com um pano, rosqueia até o final, ateia fogo naquele pano e taca na Assembleia Legislativa. Isso, o nome disso é Molotov. É a Rádio Quântica, produzindo fogo à distância. Já que estamos no momento de receitas, aí vai uma receita. Primeiro você procure agricultores familiares da sua região, pessoas que moram na fronteira entre cidade e campo, ou se não, já na área rural da sua cidade. E pergunte a eles se eles produzem arroz. Produzir arroz, compra um saquinho deles, conversa com o agricultor, pergunta se ele não vende também, se ele não pode vender uma cesta de alimentos para você por mês, que aí você vai estar diretamente contribuindo para um tipo de agricultura que fortalece a nossa maneira de vida totalmente cooperativa com a terra. Enfim, aí você compra lá o arroz... Compra arroz do tiozinho, aí depois você vê se ele tem um brócolis. Se ele tem um brócolis, compra o brócolis do tiozinho também, do seu Antônio, pode ser seu Zé, o nome dele ou o nome dela, né? Que muitas vezes são agricultoras, né? Dona Maria, grande Dona Maria, que faz o brócolis e faz a cenourinha. Compra a cenoura, compra o brócolis, compra o arroz, aí você faz um creme de leite, ou se você é vegano, você usa um leite de coco. E compra uma cebolinha também. Picota a cebolinha, frita o arroz, joga depois o brócolis, a cenoura, também um tomatinho, e aí você coloca depois, um tomatinho é bom, dá aquele negócio bem gostoso assim. Na verdade isso é uma receita de um projeto de risoto, um risoto delicioso que daqui a pouco eu vou comer ele, por isso que eu tô falando essa receita. E aí depois você pega, mas na verdade a minha receita é só de resto, resto de brócolis, de cenoura e de tomate. E aí você fritou o arrozinho, colocou lá, aí a hora que ele estiver quase na boa, você coloca o brócolis, coloca uma cenoura, coloca um tomate, o leite de coco se você for vegano, se você for vegetariano, aí você não coloca o creme de leite. Coloca uma cebolinha cortada, mistura tudo, dá mais um tempinho ali, joga um queijo, se você for vegano, claro, aí você não coloca o queijo, você pode colocar outra coisa, pode pôr um tofu, quem sabe, né? Vai saber. Tem gente que não curte tofu também, tem isso. Enfim, você pode colocar alguma coisa que dá um gostinho, um quê a mais. E aí, você sabe o que você faz com tudo isso? Você come, velho! Você come, você manda uma broca nervosa, você faz aquela broca lazarenta. E aí depois que você brocou, tá brocado ali. Depois que você tá brocado... Você vai fazer o quê? Você vai evacuar! Aí você evacua tudo isso que você tá pensando. Falou, valeu. Programa La Cidade. Todos os domingos, sempre às 8, ou às 9, ou às 10, ou às 6 da tarde, ou às 7 da noite. Voltamos à merda. Aí, dá pra fazer uma coisa legal com merda. Você mistura sua merda em argila, coloca ali umas sementes orgânicas e faz granada de semente. Assim nasceu a sementeira radiofônica. Merda é merda, né? Se você for vegano, sua merda vai ser muito mais nutritiva. Não vai ter Monsanto. Depende do que você come, a sua merda vai ser boa, né? Mas se alguém que... Boa pra comer não, mas boa pra fazer uma sementeira seria da hora, né? Da merda viemos e da merda fomos. Falando em merda, eu lembro do Besouro. aquele pequeno ser que coleta merda para se alimentar. É, ficou com dois microfones na mão aí, marcando. Como é que você fala num e fuma no outro? E hoje no programa La Cidade estamos falando sobre a evacuação humana, sobre os sistemas de adubamento vital. O Rio Ivo? O Rio Belém? O Rio Belém que passa pelo meio da cidade? O nosso grande canal de bosta? Nosso grande canal que recebe vários influxos deletérios. Porque o Rio Belém, ele é um símbolo, sabe? Ele é um símbolo de toda essa adoração a esses deuses modernos, a esses deuses de metal e de vidro, esses deuses fálicos, esses deuses falsos. Você despeja nas veias do mundo o seu cocô. Porque todos os seus cocôs vão acabar no mar. Eu acho que agora a gente tem que falar de saneamento básico aí pra consertar todas essas bostas aí. Não, falando em saneamento básico, eu não vou falar nem de Belém, eu vou falar aqui do prédio do DCE, que tá faltando saneamento básico aqui nos banheiros, segundo, terceiro e quarto andar. Falar de longe? De longe. Na Austrália tem aranhas gigantes, cara, lá. Isso é um... Eu queria mandar um recado pro DCE aí, que fica batendo chapa a cada 2 anos e não pensa num projeto de autogestão, libertário, horizontal, fica copiando esse modelo representativo neo-burguês que a gente tem hoje, tentando virar partido, e daí a cada 2 anos tem essa parada do pleito oficial e depois o pleito do DCE, e daí a coisa fica no escambau. Então, lá no Rio a gente tem uma experiência muito grande com isso, que a cada 2 anos quem cuida da sede do DCE é a rádio mesmo, para que as baratas, os ratos, as lacraias não invadam a rádio. Então, eu acho que é uma coisa a se pensar, que o voto é uma coisa muito idiota de você criar inimigos quando você pode conversar, debater ideias, chegar no consenso e procurar na rua as pessoas que são seus verdadeiros amigos, que têm ideias em comum. Sabe, o voto é uma grande besteira. Fica aí o recado para as chapinhas do DCE. Não seja mais um palha. Passa a rádio gralha. DCE tem prazo de validade. Não seja palhinha. Passe a chapinha. Hã? Eu queria fazer um barulho de grilo agora com a minha boca. Tá ligado? Uma cigarra assim. Não, não, não cri-cri. Eu queria fazer aquele grilo contínuo assim. Tá ligado? Tipo Zorak. Você já viu? Isso aqui é um talk show, cara. Tanarana, tanarana. Voltamos agora com La Cidade no domingo. E hoje o nosso convidado especial, diretamente do Rio de Janeiro, é o Siri. Não vai. Tá muito errado. Tanarana, tanarana. Ah. se já aquela do Rio lá, já mandou revelar? Depois da lucha, eu quero relajar, porque me gusta. Estamos no mundo analógico. Tá, pega esse microfone então. Coisas e limitações. Sessão de fotos na Rádio Gralha, quem quiser comparecer aqui. Bom, acabaram de avacalhar o ambiente aqui, mas vocês ainda são bem-vindos. A limpar aqui. É, estamos precisando de pessoas interessadas. Não seja mais um palha, limpe a Rádio Gralha, na verdade. Ou não seja mais um gralha, limpe a Rádio Palha. Não seja mais uma rádio, gralhe na palha, algo do tipo. A palha é o nosso meio de informação mais antigo. A gente queima ela e daí faz sinais de fumaça. Na verdade... Mas primeiramente, é a primeira... Palha cabe naquele pote de vidro lá que eu falei. caralho, meu irmão. 106.1 frequências moduladas livres, livres, livres, livres. Cidade se despedindo. Até a próxima, meu irmão, minha irmã e todos os outros e outras que estão ouvindo. Um abraço.